Decimal 8, Torre, opera em 118, decimal 612, November Oscar Romeo. Pessoas a bordo. Chama a torre no 186, acionamento táxi, decolagem, ajuste agora 10, 15, November Oscar Romeu, bom voo e bom dia. Tá pronto, cobre. Pronto para cobre. 5514, Aracaju, nível 130, autorizado, decola da 10 com curva esquerda na subida Conde, aerovia Golf 677, aciona 0264 e controle 119, decimal 8, 5514. Ok, autorizado, 130 para Aracaju, esquerda após, decolagem da 10, subida Conde. Pela Golf 677, transponda 0264 e o controle Salvador 119, 5514. Pátio 3, time pronto, pushback, 5514. Vamos lá para pushback de acionamento, 5514. Papa Romeo, Romeo Fox Lima, acionei transponder 0222. Romeo Fox Lima, confirme o tipo de equipamento. Paulo Salvador, voo 1607, 187 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, a Fernando Galeão, pronto para o táxi. Sete pátio, após segunda direita via Índia e Alfa, com espera do 10, torre no 86, ajuste no 0, no 5, bom voo, bom dia, agora 607. Pode ver as patas, a direita, dia alfa, ponto de espera, 118, decimal 6. Obrigado, bom trabalho. Chame centro, Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 251, 2325. 133, decimal 25. Secundária, 3325. 4149, bom dia. Voo 9642, chame centro, Recife, frequência 125, decimal 45, alternando 126, decimal 85. Recife 12545, alternando 1685. Voo 9642, bom dia. Copiado, 104, táxi via parte principal após Índia e Alfa. Ponto esperando 10, torre no 86, ajuste no 0, no 5, bom voo e bom dia, 104. No 607, ponto de espera da 10, pronto. Voo no 607, bom dia, linda, colo no 0, vento 080 graus, 049. Decola no 0, gol 18, ponto 607, correção. Transição ou fito. Olha, fito, muito obrigado por mais uma temporada com a Fito. 18,6. 18,6. Salvador, boa noite, 97 com pushback, acionamento no 9. 897, um portão 9, agora tá livre, chama táxi. Chora para o táxi no 897. Quilo Serra Lima, prossiga. Estamos na final da 190, receptor localizador, intenção de pouso é 197 a partir do marcador externo. 7 quilos Serra Lima, reporte para o cancelamento. Lima. Guarda do Boeing da companhia, a costa ali iniciar, semitaxi, gol no 715. Gente, após a passagem do braço da companhia, a guarda ali deu posto acionamento no 02, gol no 715. 25. 25, do backup do Messias 25, o Fábio 25, bom dia. Primeiro Oscar Romeu, ajuste no 0 no 5, reporte para ingresso no 7. No 607, decolado os 49, controle 1998, bom voo. Pela vez. 0. Deu ativo, ligação RJ 380. 7 será coordenado, 02580, só um minuto cópia. Provável subida da Euleda B10. Guardando. O Kilo Serra Lima na base baixar travado. Tente Kilo Serra Lima, livre pouso no 7, vento 020 graus, o norte. Tente Lima. Boa noite, 04, a linha I decola pista no 0, vento 020 graus, 19. Mantenha a posição, November Oscar Romeu. Já que o meu autorizado sobrevoou o Parque do Açu, poste paralela, colando no 7 direita, ingressando no corredor Axé, aguardando a liberação do controle, aciona 0121, controle 119, decimal 8, torre 186, Mike, já que o meu. Romeu, chama a torre 1086, acionamento táxi de decolagem, viu, chamou 015, bom voo e bom dia, Max, Jesus Romeu. Acionamento. Tem, só vai taxiar à frente e vai curvar à esquerda, guardar na Quebec, ok? Através do portão 612, boa noite, 97, aguardando para prosseguir. Taxi está autorizado até o portão 612, boa noite, 97. 357, na escuta, cópia. Alinhar e decolar, pistão no 7, vento 030 graus, o nosso. Aqui possível autorização para a galera. 353, número 3, aguarde. Aguarde. 357, na escuta, cópia. 357, na escuta para cópia. Puxa o acionamento. 357 Brasília 380, nível autorizado, aerovia Pais Zulu 17, decola da 10, curva direita na subida Gole, transição UFITO, aciona 5141, controle 119, decimal 8. A35 do 770 Brasília, 380, preso do 97, decolando a 10 com curva direita, agora feita a saída do transponder 5141, no controle 198, já está pronto para o posicionamento da posição 7. Está passando Boeing da Gol, retaguarda, porta está livre iniciar, está 35 no 7, chame táxi. Está pronto, está 35 no 7, após a passagem do voo. Está visual, com medo. Paraguai, três redes de comunicações. Táxi, irá seguir o Boeing da companhia, já está finalizando no través do portão 04. Aguardando o táxi, aguardando o Boeing da companhia, 897. Leo, voo 1804, decola da El Lida Bidem. Boa noite, 04, contato radar decolagem, suba até nível de voo 360, após 2000 pés, voo direto da El. Após 2000 da El e autorizar 360. Controle El, papapapá, da Alza da Rádio Barcelona. Nova Verônica Romeu, mantém-se em condições de usar o número PR escorredor Axé. Passará de galera do PR. Nova Verônica Romeu, informa o tráfego a sua posição de 11 horas. Correção 2 horas, 3 milhas, mantendo 500 pés, Alfa Serra 50. Pés cruzando 500 em ascensão a 1000. Tá havido algum tráfego no Veveras Romeu? Ainda não, procure no TICAD. Sente. O meu Fox Lima, tá havido algum tráfego? Afirmo visual com tráfego. Autorizado o pouso direto para 5 BTA. Leo Fox Lima, chame torre agora e solicite a mesma, 118 décima meia. 118 décima. Alvo da Rocha Romeu, agora avisar o contrato. Gente. Hoje. 97, segue o banho da companhia via pátio, Índia e Alfa, com espera 118,6. Ajuste 1-0, 1-5, dê um bom voo e bom dia, boa noite, 97. Primeiro 2, atrás do banho da companhia pelo pátio, Índia e Alfa, 1-8-9-7. Alfa 5, vento variável 9. Positivo, tá ciente. Estamos na curta final, Pátio 5, BTA. 02580, na escuta, cópia. Positivo. 02580, Rio de Janeiro, Serra Brava, Romeu Juliette, nível 380 autorizado. Aerovia, Peruísque 50 até Bidev, Bravo, Índia, Delta Eco, Victor. Após intercept, Upper November 857 até Porto Seguro, Serra Golfo Romeu. Após Upper Zulu 1-6 até Group, Golfo Romeu Uniforme Fox Fox. Após Upper Zulu 1-4 até Toquim, Tango, Oscar, Kilo, India Mike. Decolando 1-0 com curva à direita na subida da El, após Leda, após Bidev. Aciona transponder 5-1-2-4, controle 1-1-9, décima 8. Só corrigindo, Upper Zulu 1-4 a última aerovia, e após Barbacena. Bravo, bravo, Thiago. Bom dia, Gol no 7, no 5. A linha e decola no 0, vento calmo. Gente, a linha e decola fica no 0, Gol no 7, no 5. A saída é. Decola pista 10, pula direita, da El, Leda, do 10, transponder 5-1-2-4, controle de zelador. Nível 380, por 02580. Gente, no. Parte de autoridade, está livre acionamento, chame pronto para o táxi, por 02580. Ingresso no 7. Táxi, R2 Atan, e para não preferi-lo, aguarde. Táxi, eu sou 3507, POBO no 74, autonomia 3 horas e 50, alterando a cabina. Via Pátio, após Índia e Alfa, com espera no 0, no 86, ajuste no 0, no 5, bom ver, bom dia, até 35 no 7. Obrigado, 35 no 7, via Pátio, Índia e Alfa, 18.0, obrigado também. Correlação, Guru 605, após a passagem retaguarda do Airbus da TAM, após estar livre, iniciar no 03, chame táxi, Guru 605. Na escuta, cópia. 5-3, cópia. 5-3, 3, Galeão, nível 3, meia dúzia, zero autorizado, aerovia Peruíque 50 até P10, Bravo India Delta Eco Victor. Após intercept, Upper November 857 até Porto Seguro, Serra Golfo Romeu. Após Upper Zulu 1-6 até Grupo, Golfo Romeu Uniforme Fox Fox. E após Upper Zulu 1-4 até Toquim, Tango, Oscar, Kilo, India Mike. Decola 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após P10. Aciona 5143, controle 119.8. Autorizado 3-0 Galeão, pela APER 50, após o 10, após a APER 98.7, após... Bom dia, Gato, até o regresso. É, só confirmando, é, foi pro gol no 7 ou no 5, 1 no 9-8. Tá, o Mike Juliette Romeu tá fora. Mike Juliette Romeu, decolar 259, controle 119, decimal 8. Decolado 59, o controle 19, decimal 8, grato até o regresso. Parou da barra, meu pé, visual, 90, reto. Eu vou virar esse tá voando direto de China? Afirmativo, perfeito, perfeito, avançado. Foi autorizado o corredor Xé. Edição mesmo, depois eu sei. Você não avisou que eu vou direto? Confuso? Eu não solicitou pra voar direto. Você conseguiu voar direto? Você tá voando, né? Então repassei 0 milhas de Salvador, não lembro de Romeu. Sim, contará 2 milhas de Romeu. Controle, muito bom dia, papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, mantém 500 pés. No litoral, escuta permanente do controle. O controle assim que autorizado, seria possível proa da água de águas claras para manter sobrevoo na BR-324 com sentido Simões Filho? Mike Juliette Romeu, confirme a proa ideal por quantas milhas? Minuto. No 804, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 25, 133, 25. Controle ao Mike Juliette Romeu. Diga mais que Juliette Romeu. A princípio, senhora, seria o cruzamento do campo com o setor norte. Tá, livre o cruzamento, reporte sobrevoando a BR-324. Salvador, boa noite, 97. Vai reportar livrando a hoje da 1-0, mas já deixou meu livre. Sente. Boa noite, 97, chamou o controle? Afirmativo. Boa noite, 97, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, após 2000 pés, vou direto da EL. Após 2000 pés, pro direto da EL, boa noite, 97. Frequência para coordenação. Controle, o Mike Juliette Romeu efetuou o cruzamento da sinal do 1-0. assistente, Mike Gillette, é mesmo na escuta permanente do controle. Controle de autonomia, alterna Recife. Gente, via faixa 3, pode prosseguir pátio principal, vai prosseguir após ingressar no pátio principal, segunda direita, via Índia e Alfa. Ponte espera dono 0, torre no 86, ajuste no 0, no 5, bom voo e bom dia. Ok, prosseguindo, via pátio 3, segunda a direita, no ponto de espera, torre 118,6. A linha e decola no zero. Vento no 00 grau, 02 nós. Bom, 17, 15. Chame centro, Recife, frequência 128, decimal 8, alternando 126, decimal 0. Recife agora, 128, 260. Muito obrigado, bom dia, uma boa semana. Livre decolagem no zero, vento no 00 graus, 19. Oi, Salvador, 555 no 4, no ponto de espera, vamos lá. Trip 55 no 4, a linha mantendo no zero. A linha mantendo no zero, 55 no 4. Recife frequência 125 decimal 1, alternando 133 decimal 25. 125 1, alternando 3325 no 897. Bono 605, decolar 208, controle 1198, bom voo. 198, obrigado, boa tarde. Salvador, bom dia, voo 605. Voo 605, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360. Após 2000 pés, voo direto da EL. Sobe 360, após 3000 pés, direto pro Adi da EL, voo 605. Número 05 foi atualizado após 2000 pés, 2. Ok, após 2000 pés pro Adi Dael, prosseguindo a pro Adi Dael no momento. Eu 5 no 4, decolado 10, controle 1198, bom voo. Controle 1198, grato. Controle Salvador Trip 55 no 4. 55 no 4, contato radar decolagem, suba até nível de voo 130, sai da Conde. 130 no perfil da Conde, 55 no 4. São 35 no 7, chame centro Recife, frequência 128 decimal 8, alternando 133 decimal 25.